sobrevivente no mundo sou eu, mas o poeta que fez a caneta de arma e o papel de meta. Na rua de terra eu nasci, eu me criei e sempre lutei para um dia eu virar rei. Eu vim da favela, tio, é muito difícil. Tive que batalhar muito pra me manter vivo. Tirando minha família, ninguém me incentivou a estudar, a trabalhar, muito menos o doutor. De terno e gravata, lá no plenário, admirando a secretária, lendo o refúgio de guerra importado. Eu cheguei aqui, mano, com a ajuda do governo, que deixou o meu gueto sem estudo e sem emprego. Sem atenção, desvalorização de todos, irmão. Quantos talentos já desceram pelo cano? Me diga, quanto vale uma vida, irmão? Não sei se tem valor, tira sua conclusão. A limitação do mundo foi extrapolada quando a renda dos moleques vem do crime na quebrada. O sorriso virou choro e a paz virou guerra. Tudo no intermediário entre o céu e a terra, pois o dinheiro é que impera e é o que conta mais. Pois na selva de metal não se encontra animais. E você, como vai sua vida, irmão? Lembre que a valorização depende da sua condição. Mais um ano vai passando e nada vai mudando, só a guerra e o dinheiro que vai aumentando. Dignidade é forjada no berço da miséria, num país da mentira, onde os ladrões que governam, que imperam. O seu regime é impetuoso, quem tem dinheiro tem direitos, quem não tem vive no osso, com esgoto na porta de casa, sem água encanada. Miséria entrelaçada porque o dinheiro está em falta. Essa é a desculpa dita todo dia pelos governantes que vivem só na primazia. E a gente vive em uma condição desproporcional pelo SUS. Pessoas morrem na fila de hospital. Desigualdade, crescimento desornamental, que só traz mais ibope para notícias de telejornal. Mas é normal, tio, sempre o mesmo esquema. Em tempo de eleição vão acabar nossos problemas, mas em quatro anos somaram mais de 500. Quantos foram eleitos, invisível igual o vento, que sumiram com o tempo e não cumpriram nada. Um bando de ladrão que usa terno e gravata, que taca na sua cara, te deixa desprezado. Mas lá na urna quer o seu voto confirmado. O bagulho tem embaçado, tio, tá na estiga. O que vale mais, seu dinheiro ou sua vida? Estação verbal é sem ser metropolitana.